entender que dois é melhor que um. No bater da porta, ao sair no peito, já senti rasgar o coração. Lágrimas com as mãos. Deus, a dor que ela deixou em mim, por favor, me ajude a suportar. Deus, me tire o frio da solidão e essa sensação que ela não vai. Rasgar o coração. Por estupidez não reagi e agora estou aqui pegando lágrimas com as mãos. Pegando lágrimas com as mãos. Central do Sertanejo. Vai da bola, povo! Eu passo Réveillon em Jurerê e você na casa do sogro. Vai da bola, povo! Eu vou pra Salvador no carnaval e você em casa de novo. Vai da bola, povo! Acordo de ressaca todo dia e pra curar bebo de novo. Vai, namora, povo, vai. E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo. Vai, namora, bobo, vai. Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo. Fica namorando que eu tô na pista de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo. Fica namorando que eu tô no desapego. Vai! Namora no carnaval, no verão, no barretão, em Jurerê. Namora o ano todo, seu povo! Agosto eu vou lá pro barretão, pega geral, bebê de novo. Vai, namora, bobo, vai. E você tá em casa assistindo, vale a pena ver de novo. Vai, namora, bobo, vai. Dezembro tá começando, o verão vai começar tudo de novo. Vai, namora, bobo, vai. E você fica aí comemorando mais um ano de namoro. Vai, namora, bobo, vai. Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo. Fica namorando que eu tô na pista de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo. Fica namorando que eu tô no desapego. Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo. Fica namorando que eu tô na pista de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo. Fica namorando que eu tô no desapego. Se disse mês de junho, dia 12, é o dia dos namorados. Que eu passo essa data na sofrência, bebendo e escutando Pablo. Amigo, cê tá coberto de razão, eu concordo com você. Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça, vendo você se fuder. Vai, namora, bobo, vai! Vai, namora, bobo, vai, namora, bobo. Fica namorando que eu tô na pista de novo. Vai, namora, bobo, vai, namora mesmo. Fica namorando. Thiago Brava, namora bobo, Paula Fernandes e também Chitãozinho e Chororó, pegando lágrimas. Humberto e Ronaldo, canto, bebe, chora. Henrique e Juliano, cuida bem dela. Matheus e Cauã, João Neto, Frederico, Cristiano Araújo, Luan Santana. É o Central do Sertanejo na sua terça-feira, com muita música boa, muita animação. Olha, e muita informação também, né? O intervalo tá chegando. Na volta tem muito mais, tem Lucas Luco, tem Pedro Henrique Fernando, tem mais Thiago Brava. Olha, é só você ficar ligadinho.

viagem pra bem longe dessa mulher. Pra nunca mais voltar. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. Se ela tiver de TPM, foge. Se ela tiver mal-humorada, foge. Se ela tiver dando patada, foge. Se ela quiser te dar porrada, foge. Foge pra bem longe dessa mulher. Foge pra bem longe dessa mulher. Se ela tiver de TPM, Central do Sertanejo. Perfeito eu não sou, às vezes posso até não demonstrar o amor que vive aqui, pulsando no meu peito, e não consigo mais expulsar. Então por que não dizer que sim? Já percebi que não vivo sem você, e não sabe qual é o sentimento por ti. E deixa que eu resumo e vai saber. Vai, maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo, e bem maior que o céu, a lua e o seu véu, o brilho das estrelas é pouco, maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo, e bem maior que o céu, a lua e o seu véu, o brilho das estrelas é pouco, é pouco. Perfeito eu não sou, às vezes posso até não demonstrar o amor que vive aqui, pulsando no meu peito, e não consigo mais expulsar. Então por que não dizer que sim? Já percebi que não vivo sem você, e não sabe qual é o sentimento por ti. E deixa que eu resumo e vai saber. Vai! Maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo, e bem maior que o céu, a lua e o seu véu, o brilho das estrelas é pouco, maior que o oceano todo, todo, maior que esse mundo todo, e bem maior que o céu, a lua e o seu véu, o brilho das estrelas é pouco, maior que o oceano todo, maior que esse mundo. Maior que o oceano, Thiago Brava, Henrique Juliano, passou também Pedro Henrique, Fernando, TPM, Lucas Luco vai vendo. E agora eu vou falar pra vocês aí da cantora Paula Fernandes. Paula Fernandes gravará livro e filme. Assim como aconteceu com Zezé de Camargo e Luciano, em Dois Filhos de Francisco, Paula Fernandes também terá sua trajetória pessoal e profissional narrada nos cinemas. Isso porque a cantora, em parceria com sua mãe Dulce de Souza, está escrevendo um livro que reunirá os seus momentos mais marcantes. A ideia é que futuramente a obra seja adaptada para as telonas. De acordo com o site M de Mulher, da empresa Abril, a obra ainda não tem previsão de lançamento. A iniciativa foi da mãe da cantora, que ficou muito orgulhosa. Estou deixando ela bem à vontade. Minha mãe sabe como eu sou. Ela se lembra de coisas que eu não me recordo mais. Vai ser uma ótima oportunidade para as pessoas me conhecerem melhor. A versão da minha vida, minha mãe será uma pessoa especial para escrever isso, explicou a cantora em entrevista à publicação ao site M de Mulher. Que legal, né? Então vem aí, não se sabe quando, mas está chegando por aí, a vida de Paula Fernandes no cinema. Que legal. Vamos com ela, com a participação da Shania Twain, Still the One. Pra gente, um lugar que seja longe. Você está distante. partiu e eu sempre esperei vencer. Saber que amar é viver, que seja onde for o céu ou escuridão. Não sinto medo de solidão. Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. Ui, ai, ai, simbora. Todos zombaram quando eu a vi com outro e passei mal, mas pra mim chega disso. Pensando bem, daqui a pouco tá chegando o carnaval, não quero compromisso. Até que chegou em boa hora a despedida. Dessa vez eu vou pro churrasco sem levar marmita. Ui, ui, ui, ai, ai, vai ser um prazer te ver por lá. Eu sei que vai chorar quando me ver outra vez. Ui, ui, ui, ai, ai, vai ser um prazer te ver por lá. Eu sei que vai chorar quando me ver, pode apostar. Não importa a música que tocar, eu vou beber, eu vou festar. Chegou a minha vez de comemorar. Pode ser forró, sertanejo, tal do Tibira, Viruncela, se arrepender. Eu vou mandar tomar no ui, ui, ui, ai, ai. Vai ser um prazer te ver por lá. Eu sei que vai chorar quando me ver outra vez. Ui, ui, ui, ai, ai. Vai ser um prazer te ver por lá. Eu sei que vai chorar quando me ver, pode apostar. Ui, ui, ui, ai, ai, quero ouvir. Quando me ver outra vez. Ui, ui, ui, ai, ai. Vai ser um prazer te ver por lá. Eu sei que vai chorar quando me ver, pode apostar. Thank you.